Se quiser falar com tomates, se um pepino te faz rir, se prefere ver as batatas, eu não vou interferir. Nós temos um show pra vocês. Vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais. Brócolis, hortelã, manjericão. Não. Espinafre com tomate, açafrão. Nabo. Couve-flor com amor, cansanção. Nabo. O show, show, show, show, show vai começar. O show, show, show, show, show vai começar. É a hora.